Proclamas. A trama que traça, um beijo no rosto, explode em segredos meu corpo na cama. Na colcha de areia, na ponta de praia, na ponta da língua, eu masco um chiclete de bola e me espanto. E canto e proclamo aos lírios do campo, a salve rainha do meu casamento. Seguro meu grito, no vão da garganta, no gesto automático, no sonho nativo das flores de plástico, é o canto eletrônico dos botos simpáticos dos rios amazônicos. Edita no espelho, anúncio perfeito, a boia aparelha, aboio de boda, do núncio apostólico que aposta sem medo, sem perdas e danos, na bolsa de espólios. Quem casa, quer bolo enfeitado. Na grande gincana, o grande desfile de branco bacana, com peso e medida passado em cartório, de ditos e feitos, dos males e sortes.